E já saiu outra vez, ó, caralho. A latência não é que tu acho que estás com 9 milissegundos, acho eu, aí no teu. Isso não é nada. A maior parte da malta anda a ficar com 10 e com 12 e alguns com 16 milissegundos de latência e certo. Eu ando com 6, mas também puxei numa beca, pelo PC. Ah, que bo... Eu não tenho eco nenhum, isto está a bater certo aqui. We'll be right back. Gandola. percebi nada. Thank you.